Já faz dias que não te vejo, mas a saudade e o desejo sempre vem me ver. Nos meus sonhos está presente, então veja a hora de adormecer pra encontrar você. Pra encontrar você. Mas quando acordo, cadê você? O seu amor me abandonou. O dia passa e eu louco pra ter aquele sonho de amor. Pra eu te beijar, pra eu te abraçar, sua boca na minha, dois pontos de amor. E a gente faz amor. Faz dias que não te vejo, mas a saudade e o desejo sempre vem me ver. Nos meus sonhos está presente, não vejo a hora.